je t'aimais. Fondamental o mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar e tudo que não se conta. Sagas das lindas que eu tenho pra te dar. My head, begging my darling, I'm begging.